Alô, alô, aqui Ricardo Vilas e estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá a todas e todos, ouvintes que nos seguem. O disco do dia de hoje é Elton Medeiros com Aurora de Paz. Olha pra frente e sente essa aurora que vai nascer. Segue adiante, pois em cada instante você vai ver que o amor que a gente perde nasceu para se perder. E se o amor da gente morre, a gente não vai morrer. Se não ficou, é ilusão. Não seja assim tão infeliz, que ainda existe um coração que vai abrigar outro amor diferente da ilusão. Em frente à vida. Aurora de Paz, a faixa título de Elton Medeiros e Cacazo, abre o disco. Prepare o seu coração, que essa aurora é de paz. E quem já sofreu uma vez, desta vez não sofre mais. Tendo completado 80 anos no ano passado, Elton Medeiros é um dos grandes nomes do samba do Rio de Janeiro e, por que não dizer, do Brasil. Parceiro de grandes compositores, Elton Medeiros tem o dom da melodia. Seguimos com Estrela, de Elton Medeiros, Eduardo Gudim, Roberto Roberti. Fala por mim, violão, chama pra roda o surdo e o tamborim. Decifra o recado que trago no coração, que o samba sabe por onde vou e por que vim. Eu sou assim, um pouco de morro, outro tanto cidade sim. A madrugada deixou prateada a cor, pintar meus cabelos na noite enfim. É, e o samba é uma estrela que a névoa escondeu, mas o seu calor ilumina o céu. Sou tão somente um pedaço de lua que reflete o samba pro povo da rua. Beber a ilusão, dançar a alegria, deixa essa estrela brilhar livremente, ver a pulsação desse samba latente, incendiar o dia. Fala por mim. O disco Aurora de Paz traz grandes nomes do samba brasileiro. Arranjos e regências: Cristóvão Bastos, Maurício Carrilho, Afonso Machado, Paulão Sete Cordas e Chico Moreira são alguns dos nomes presentes nesse disco. Dançando na Chuva, uma parceria de Elton Medeiros e Paulo Vanzolini. Quando chegar o fim, mas o fim não vem. Queria me ver assim, só que assim não tem. Chorarias por mim, chora não, meu bem. No lugar onde eu estava, bem na hora em que eu estava, vai ver que não tem ninguém. Você roeu toda a carne e chutou o osso. Você bebeu toda a água e cuspiu no poço. Em mais de 50 anos de atividade artística, Elton representa, como poucos, verdadeiro traço de união entre autores, cantores e músicos de diversas gerações. Ele, por si só, é uma síntese cultural da música popular do Rio de Janeiro, escreve Ilmar Carvalho no encarte do disco. Culpa de Santo, parceria de Elton Medeiros com Hermínio Belo de Carvalho, fecha esse disco. Foi culpa do meu santo eu ter saído assim, com o pé na sarjeta e outro no botequim. Entre o sapato e o chinelo, prefiro andar é descalço. Nunca dei um passo certo, mas também não piso em falso. O disco do dia de hoje é Elton Medeiros com Aurora de Paz, um lançamento da Hobby Digital que pode ser encontrado nas melhores lojas de disco. Mais informações no site www.hobbydigital.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.